problema é difícil demais. Vem de muito tempo teu penar, ora já é em vão. Diz pro teu coração, cansei de esperar, eu mesmo vou tentar resolver. Não passe na frente daquele que tem poder. Isto é prova de Deus, ele é quem vai solucionar. Deixa Deus operar, não impeça tua vitória chegar. Deixa Deus trabalhar, deixa, ele sabe fazer. Tem paciência, espera só mais um pouquinho. Deixa Deus agir sozinho com a sua dor de mão. Quando ele quer só faz bem feito. Para Deus tudo tem jeito, ele é o Deus da solução. Deus não tem pressa e age como quer. É claro, irmãs, a vitória vem quando se crê. Não há como forçar, só temos que esperar. Deus é longânimo e magnânimo. Espera. Ores, não pares de clamar e de buscar ao Senhor. Do céu ele se inclina e te olha com amor. Teu choro vai cessar e chega o teu tempo de cantar. Deixa Deus trabalhar, deixa, ele sabe fazer. Tem paciência, espera só mais um pouquinho. Deixa Deus agir sozinho com a sua forte mão. Quando ele quer só faz bem feito. Para Deus tudo tem jeito, ele é o Deus da solução. Espera só mais um pouquinho, deixa Deus agir sozinho com a sua forte mão. Quando ele quer só faz bem feito. Para Deus tudo tem jeito, ele é o Deus da solução.